Boa noite, igreja. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus sabe quem são os seus. Deus separa os que são os seus. Nós estamos felizes por isso. Eu gostaria de chamar as crianças. Vou participar do cultinho. Quais são as crianças? Amém. Cubra a sua cabeça para que nós possamos orar por essas crianças. Senhor meu Deus, meu querido, obrigado, Pai. Obrigado por essas crianças que têm buscado conhecer mais de Ti, que têm buscado aprender mais de Ti. Meu Pai, que o Senhor esteja com a Kátia, Pai, que vai ser a ministradora dos corações dessas crianças. Que ela possa falar o coração de cada uma dessa criança, Pai amado. Que o coração dessa criança possa frutificar a Tua palavra. Seja com eles, meu Pai. Abençoe a cada um. É a oração que nós fazemos agora, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria que os irmãos curvasse a fronte um instante para que eu possa orar a Deus pela minha vida e por esse instante. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez falar a respeito de Ti, Pai. Pai, que esse momento o João se cale, Pai amado. Que nesse momento o João diminua e que o Senhor cresça. Pai, usa minha boca para falar os corações dessas pessoas. É certo que essas pessoas não vieram aqui para ouvir o João, Pai. É certo que essas pessoas não vieram aqui para ouvir o homem falar, Pai. Elas estão buscando de Ti, Pai. Elas querem ouvir o Senhor falar, Senhor meu Deus. Por isso, Pai, fale a cada coração, Pai. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece cada desejo. O Senhor conhece cada necessidade de cada um que está aqui presente e daqueles que não puderam ouvir, Pai. Por isso eu lhe peço, Senhor, que durante o culto, o Senhor vá curando, Senhor meu Deus. Seja um aspecto físico, seja um aspecto psicológico, seja no aspecto espiritual, seja em relacionamento, seja no campo financeiro. Pai, cura durante esse culto, Pai amado, para que nós possamos continuar louvando e agradecendo o Teu Santo Nome. Somos felizes, ó Pai, porque o Senhor um dia nos chamou. Somos felizes, ó Pai, porque o Espírito Santo de Deus tocou o nosso coração e nós, Pai, humildemente ouvimos a Tua palavra, rendemos a Ti, sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Amados, na última vez que nós conversamos, nós falamos que Deus é Deus de relacionamento. O nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus pessoal. Nós temos um Deus que se importa conosco. Nós falamos aqui e enfatizamos a questão do relacionamento entre nós, porque estamos na Terra ainda, embora esta não seja a nossa habitação. Nós estamos em passagem na Terra, não esqueçam disso. Nós não somos da Terra. Nós estamos passando, nós vamos morar no céu. Nós vamos morar ao lado de Deus. Nós vamos ver Deus face a face. Creiam nisso. Creiam nisso, porque senão não há razão de estar aqui. Não há razão de buscar Deus. Você quer um carro? Você quer um bom salário? Você quer saúde? Isso não importa, mano. Isso não importa. O importante é você morar com Deus. O importante é a eternidade. 100 anos são apenas 100 anos. O que são 100 anos? 100 anos é um tempo limitado. O que é a eternidade? Alguém pode me dizer o que é a eternidade? Eternidade é a eternidade. É o tempo que nós vamos passar com Deus. Lá não haverá dores, lá não haverá tristeza, lá não haverá angústia, lá não haverá necessidade. Nós estaremos somente glorificando a Deus. Isso que nós fazemos aqui não é nada perto do que nós faremos no céu. Essa manifestação de glória que Deus se apresenta nas nossas vidas não é nada perto do que acontecerá no céu. Por isso, almeje o céu, vise o céu, busque os céus, e os céus nós só entramos em dupla. No céu ninguém entra sozinho. No céu nós só entramos em dupla. Somos nós e Cristo. É cada um em Cristo. Não há outro que possa nos conduzir ao céu. Não há outro que possa nos levar ao céu. Somente Cristo. Na última vez, nós falamos do relacionamento entre homens. E eu fiz questão de enfatizar que nós temos que ser proativos. Se nós queremos que o outro nos faça algo de bom, nós devemos primeiro fazer a este outro algo de bom. Disse também que nem sempre somos correspondidos. Algumas das vezes, nós fazemos o bem e não recebemos o bem em troca. Infelizmente, essa ideia, essa máxima, é levada aí fora em alguns outros ambientes onde se busca Deus. Existe ambiente que as pessoas imaginam que é preciso fazer algo para receber algo de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Sabe o que você precisa para receber de Deus? Reconhecer a sua dependência de Deus. Reconhecer que Deus é Deus e que você é criatura. Você, enquanto criatura, não tem como mandar no Criador. Você, enquanto criatura, não tem como determinar ao Criador. Você, enquanto criatura, não tem como ordenar ao Criador, a menos que esse Criador seja menos que você, criatura. Por quê? Se ele de fato é Deus Criador, ele não vai se deixar levar pelas suas determinações. Ele é Deus. Ele é Deus. Amado, há uma diferença entre crer em Deus e confiar em Deus. Há uma diferença entre crer em Deus e confiar em Deus. Dizem que em uma cidade, certo dia, chegou um trapezista. Ele estendeu uma corda de um prédio no outro. E anunciou-se pela cidade que um trapezista de renome iria atravessar naquela corda de um prédio no outro, pedalando uma bicicleta. As pessoas se aglomeraram aos pés daquele prédio para ver o trapezista passar. Um repórter perguntou a alguns da comunidade: você acredita que aquele trapezista é capaz de passar de um prédio no outro? Pessoal, acredito. Você acredita que aquele trapezista, ele vai e vai voltar? Acredito, é possível. Você vai com ele? Não, eu não vou. Acreditar não é difícil. Confiar e ir é outras coisas. Mas o trapezista convidou alguém da plateia para que fosse com ele. E para surpresa de todos, uma criança resolveu ir com o trapezista. Doeu no alarde. Nossa, aquela criança vai. Alguns pensaram, ele não deve estar sabendo o que está fazendo. É uma criança. A criança foi. O trapezista atravessou, voltou, atravessou novamente e voltou. Quando a criança desceu, obviamente o repórter foi perguntar: nossa, você é corajoso. Como que você fez para poder subir até lá? Não, eu confiei que ele seria capaz de me levar. Sim, você confiou, mas acreditou? Não, eu confiei. Mas por que você confiou? O trapezista é meu pai. Amados, Deus é o nosso pai. Confie em Deus. Creia em Deus. Se entregue a Deus. Busque em Deus. Busque em Deus. Mas busque com coração de criança. Mas busque com coração sem malícia. Mas busque sabendo que ele, além de ser capaz, ele vai porque ele é teu pai. Que pai faria isso com um filho se não tivesse a convicção plena de que seria capaz? E esse nosso Deus nos chama. Ele nos chama, ele fala: peça que eu atenderei. Mas segundo a minha vontade. Segundo sempre a vontade de Deus. O que vem para nós, se é de Deus, é segundo a vontade de Deus. Se algo vem para nós que não é segundo a vontade de Deus, não é de Deus. Portanto, sejamos humildes, sejamos sem malícia e vamos além de acreditar, porque a Bíblia diz que até Satanás acredita. Além de acreditar, vamos confiar. Vamos ter fé. Vamos ter fé que esse nosso Deus é capaz. Eu separei um texto para que a gente falasse do nosso relacionamento com Deus. É Isaías 43:7. Isaías 43:7. O texto, ele diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu fiz. de um aspecto importante dessa religião que nós professamos, que é preciso deixar claro aqui. Quando nós nos convertemos, nós não emburrecemos. Converter não quer dizer emburrecer. Converter quer dizer, viemos por um caminho, o Espírito Santo de Deus tocou nosso coração, nos mostrou que algo estava errado e que nós devíamos converter desse caminho, mudar a direção desse caminho. Mas não nos deixou burro. O homem completo, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. O corpo é onde está a sede dos nossos sentimentos. Cinco sentidos. Cinco sentidos. Toque, cheiro, tem o paladar, vejo, ouço. Sentidos. Sentidos nos lembra sentimentos. Sentido nos lembra sentimento. Alma. A alma é a sede do nosso intelecto. É tudo que nós acumulamos de conhecimento durante essa nossa passagem pela Terra. A alma é a sede do nosso intelecto. Quando a Bíblia diz buscar a Deus, uma das formas de buscar a Deus é lendo a Bíblia, é alimentando o nosso intelecto. Para que o Espírito Santo de Deus tenha onde buscar. Buscar uma alma, na nossa alma, no nosso intelecto. E o Espírito é aquele que tem contato com Deus. O Espírito é aquele que se relaciona com Deus. Eu disse que converter não é emburrecer. Portanto, nós devemos cuidar do nosso corpo, tomar cuidados com os nossos sentimentos, cuidar da nossa alma. Eu fiquei muito feliz em saber que tem seis que estão fazendo um curso de teologia. Perfeito. Teologia não quer dizer ser pastor só não. Também ser pastor. Mas teologia quer dizer buscar saber sobre Deus. Então é muito importante fazer teologia. E nós devemos cuidar do nosso espírito. De que forma? Oração, buscando a Deus, tendo essa proximidade maior com Deus. Então, amados, essa lembrança é importante. Essa lembrança é importante. Cuidado com o sentimento. Cuidado com o sentido. O texto fala, aliás, o texto nos responde, qual a finalidade de nossa criação? O mundo aí fora busca uma razão do porquê existir. Por que eu existo? Para que eu existo? Para no domingo comer uma macarronada? Para numa segunda ter que voltar a trabalhar na labuta? Para crescer, envelhecer e morrer? Por que que eu existo? Qual que é a razão de eu existir? Isso é uma pergunta importante. Muitos filósofos se debruçaram em cima dessa questão. E eles não têm resposta. Eles não alcançam a resposta. Porque eles buscam a resposta apenas no intelecto. Eles buscam a resposta apenas no sentido. Eles buscam a resposta apenas no prazer imediato. Eles buscam a resposta no que eles tocam. Eles buscam a resposta nos que eles veem. Eles não acreditam no sobrenatural. Eles não acreditam em algo metafísico. Eles acreditam só no que eles podem tocar. São limitados. Se nós buscarmos a história da grande maioria deles, boa parte praticaram suicídio. Outros morreram enlouquecidos. Porque, amados, a Bíblia diz, o texto é claro, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. A grande questão é, o que é a glória de Deus? Bem, a glória de Deus não é glória de homens. Ela se manifesta em homens também, mas não é a glória de homens. A glória de Deus é a essência de Deus, é a beleza de Deus, é o despojamento de Deus. Se tem necessidade de nos criar, não havia necessidade de nos criar, mas Deus se dispôs a nos criar para que nós se manifestasse Ele, a glória dEle. Deus quis que essa glória dEle fosse manifesta. A Bíblia diz que a ninguém pode se desculpar dizendo que não conhece Deus. Ninguém pode se desculpar dizendo que não conhece Deus. Ela fala no Salmo 19 que a natureza manifesta a glória de Deus. A natureza, ela manifesta a glória de Deus. Amado, o cientista diz que se a Terra estivesse 10 centímetros distante do Sol, morreríamos congelados. E o mesmo cientista, eles dizem que se a Terra estivesse 10 centímetros próximo do Sol, morreríamos escorregados. Quem colocou nesse exato local? Assim como nós temos dúvidas, e é razoável que tenhamos dúvidas. É razoável que tenhamos dúvidas com relação a Deus, não com relação ao seu poder, não com relação à sua glória. Mas é razoável que tenhamos dúvidas com relação a Deus, porque nós, limitados, como iremos conhecer o ilimitado? Então sempre teremos dúvida. Mas chega uma hora que nós temos que nos render. Chega uma hora que você fala assim: não. Deuteronômio 29, 29 é Deus. Porque a nossa capacidade intelectiva não alcança a glória de Deus. A nossa capacidade de conhecimento não alcança o que é Deus. Perceberam que na Bíblia Deus não se preocupa em se descrever, em se defender, de fazer propaganda de si próprio? Nossa, quando eu ouço essa frase, confesso para ele: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Nós não somos. Nenhum descendente é. Nós estamos. Todo e qualquer que está descendente está. Estou hoje pregando. Estou hoje presbítero, estou hoje músico, estou amanhã advogado, estou amanhã teólogo. Nós estamos. Deus é. Eu sou o que sou. Quem vai questionar isso? Jó questionou. E Jó questionou. Jó fez perguntas que qualquer um de nós faríamos vivendo aquela situação. Jó fez perguntas que qualquer um de nós, se formos honestos intelectualmente, vamos reconhecer que fazemos. Por que uma criança nasce aleijada? Por que uma criança morre de leucemia? Por quê? Por quê? Porque Deus está no controle. Porque tudo o que está acontecendo neste exato momento é o melhor para nós. Porque Deus, Ele tem o controle sobre tudo. Porque o olhar de Deus não é o olhar nosso. Enquanto nós olhamos para um corpo como eu seria, Deus olha para o Espírito que está alegre e agradece a Ele. Nós olhamos para os sentidos. Nós olhamos para as manifestações. Nós separamos o belo do feio. Nós separamos o rico do pobre. Deus tem espírito. Deus tem coração. Deus sabe das nossas necessidades. Porque Ele olha o nosso íntimo. Deus nos conhece de dentro para fora. Nós conhecemos as pessoas de fora para dentro. Deus é bom. E é preciso que sejamos e tenhamos a postura daquele filho do trapezista. Além de acreditar, é preciso que nós confiemos. Mas é uma confiança séria? Não. Não é uma confiança séria. Não é uma confiança séria. É um salto no escuro? Não. Não é um salto no escuro. A Bíblia está repleta de fatos espetaculares, a qual nós chamamos de milagre, mas que para Deus é um fato corriqueiro. Dentro das igrejas, se nós buscarmos, de cada 10, pelo menos a metade já recebeu um milagre ou já viu um milagre acontecendo. Então Deus tem os fatos. Os fatos comprovam de que Deus fala a verdade. Hoje eu jogar futebol. Aí, eu fiquei, falei para o meu filho que eu ia fazer 3 gols. Não fiz nenhum. Mas Deus não é assim. Eu prometo e não cumpro. Eu prometo e não cumpro. Por quê? Sou homem, falho, fraco, criatura. Deus, quando fala, Ele cumpre. Deus, quando fala, Ele cumpre. Porque a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. Então, converter não é emburrecer. Deus fala aos nossos corações, a Bíblia está materializada com fatos extraordinários. Nós conhecemos na igreja fatos extraordinários, a qual nós chamamos de milagre. Portanto, quando Deus fala qual que é a finalidade da nossa criação, é nós louvarmos a Deus. É nós reconhecermos que Deus é Deus e nós somos criaturas. É nós sabermos que este é o momento de prova. Diferença entre prova e tentação, pelo amor de Deus. Hein? Deus prova. Este é o momento de prova. Estamos sendo provados para podermos ser aprovados. E sabe o que é melhor? O dirigente, ele quer que todos sejam aprovados. E sabe por quê? Ele coloca dentro de cada um o espírito dele para nos capacitar a sermos aprovado na prova que ele proporciona. Amados, render-se. Render-se a Deus. Reconhecer a soberania de Deus. Saber que Deus está no controle ainda. Saber que Deus é o Criador e nós somos criatura. Saber que o máximo que nós podemos fazer é render-se. Não há mais o que fazer, é render-se. Porque quando nós rendemos, Ele nos capacita a adorá-lo. Quando nós deixamos de ser orgulhosos, Ele nos capacita a adorá-lo. Primeiro casal, vinha bem. Pacto de obras. Faça e não vai para o inferno. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiram, né? Que Deus doeu. Pecaram. Os dois pecaram. E esse relacionamento próximo que Deus tinha com o homem, já imaginou? Depois de um dia de trabalho, pegando fruta silvestre, pegando peixe, no finalzinho da tarde, você ia se encontrar com quem? Com Deus. Deus. Deus ia falar aos seus ouvidos, conversar com você, andar lado a lado, sem intermediário. Já imaginou isso? Já pensou nisso? É o que a Bíblia fala. Que Adão e Eva viviam nesse instante, desta forma. Mas eles não conseguiram o pacto de obras. Pecaram. Deus, na sua misericórdia e graça, proporcionou a eles a salvação. E esta salvação graciosa vem de lá até aqui para nós. Somos salvos, graças a Deus. Voltamos a ter contato, conversar, relacionar com Deus, graças a Deus. Podemos ouvir a voz de Deus hoje com muito mais dificuldade do que antes, graças a Deus. Graças a Deus. É Deus que nos capacita até aqui. É Deus que nos trouxe aqui. Não, eu digo, não. Deus tocou no seu coração, Deus aqueceu o seu coração, você rendeu-se e veio. E veio. E quem não veio? Que Deus continue abençoando. Porque haverá um momento de vir. Haverá um momento de participar. Deus é bom, Deus é gracioso e Deus nos criou para glorificar. Não podemos ficar deprimidos com relação a isso. Nós somos criados para glorificar a Deus. Só para isso. Só para isso. E como podemos glorificá-lo? Podemos glorificá-lo no trabalho, na repartição. Podemos glorificá-lo na oferta. Podemos glorificá-lo no contato com o nosso semelhante. A todo e cada momento onde manifestamos amor, onde manifestamos justiça, onde nós manifestamos graça para outro, onde nós manifestamos misericórdia para outro, não é nós que produzimos. Nós não podemos produzir isso. Isso é Deus que produz, passa por nós e abençoa-o. Deus produz, passa por nós e nós abençoamos o irmão. Nós fomos criados para render glórias a Deus. E a cada momento, de uma forma ou de outra, que você busca Deus, seja pesquisando, seja orando, seja manifestando amor para o irmão, seja numa oração, você está manifestando a glória de Deus. Amado, nós somos criados por Deus. Mas Deus, ele usou o que como paradigma? O que como modelo? Quem Deus usou como modelo para nos criar? Ele usou ele mesmo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Atenção que é importante. Nós não somos deuses. Você chegou aí um bom tempo. Nós não somos deuses. Nós manifestamos a glória de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando nós manifestamos essa imagem e semelhança de Deus, o cachorro sabe que ele existe? O boi sabe que ele existe? O boi se preocupa com o futuro eterno dele? A imagem e semelhança mais evidente entre o homem e Deus é essa capacidade que nós temos de saber que nós existimos, de reconhecer que nós estamos vivos, de saber que nós passamos, de saber que algo lá na frente nos aguarda, de saber que há uma eternidade. Há uma série de situações onde Deus usa imagens humanas para manifestar a ação dele. Mas é claro que Deus não é como o homem. Uma outra semelhança que nós temos com Deus. A Bíblia fala que Deus é um espírito. Deus nossa essência é espírito. Nós somos espírito e habitamos o corpo. Nós somos espírito. E é esse espírito que tem um contato com Deus. E é esse espírito que busca Deus. Não é a nossa capacidade intelectiva. Não é os nossos sentimentos. Esse vazio que nós sentimos é o clamor do Espírito. Ele precisa se relacionar com Deus. Amado, uns dizem, eu concordo totalmente, é impossível ter relógio seguindo o joelho. É impossível. Tem Deus. Deus existe. Ele nos criou. Agora, a mente de Deus é insondável. Ele manifestou parte do desejo dele nos 66 livros. Ele fala aos nossos corações, mas há algo muito além do que nós podemos imaginar. Muito além. Muito além. Haverá surpresa no céu. Haverá surpresa no céu. Mas o que nós temos é a Bíblia. O que nós temos como base de confiança é a Bíblia. Não adianta buscar algo fora da Bíblia e querer ser cristão. Não adianta. Porque você vai se confundir e não vai dar certo. Você vai se perder e não se encontrar mais. E não se encontrar mais. A Bíblia é a revelação genuína de Deus. Existem três tipos de pessoa que a gente pode definir com relação à Bíblia. Existem aqueles que não acreditam na Bíblia. Não creem na Bíblia. São honestos. Eu não acredito na Bíblia. São os mais fáceis de se lidar. Eu falo, eu não acredito. Para mim isso é história de carochinha. Eu não acredito. Então, o cara é honesto. Não acredito. Existe um povo que acredita em algumas coisas que está na Bíblia. Separa o que é mais interessante, o que agrada ao coração dele, e acredita. Aquilo que Deus bate pesado, fala que não é para fazer, não, mas é diferente, não é bem assim, fica enrolando. Não acredita em parte da Bíblia. Esses são os mais difíceis. Quem faz missão sabe o que eu estou falando. Quem evangeliza sabe o que eu estou falando. Esses são os mais difíceis. Porque ele se apresenta como cristão e eles escolhem alguma coisa da Bíblia que interessa a ele. O que confronta, eles não querem. Mas existe um povo que crê que a Bíblia, toda ela é a palavra de Deus. E este povo são os cristãos. Somos nós. Nós acreditamos que se Jonas houvesse engolido a baleia, tivesse escrito na Bíblia, nós acreditaríamos. Está escrito. Jonas engoliu a baleia. Nós vamos acreditar nisso. Porque nós cremos na Bíblia. Obviamente que Deus, em consequência, não iria colocar isso. Enfatizo com esse exemplo é para dizer que nós acreditamos nos 66 livros da Bíblia. Tanto no que ela fala de bom, quanto no que ela nos admoesta. Obviamente que há um contexto para se entender o que está escrito. É por isso que busca-se teologia, para aprender um pouco mais o entendimento do contexto. Para que a gente não se perca. Mas tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Existe um conceito também, dentro da igreja, que as pessoas falam: nossa, hoje a pregação não foi para mim. Não senti nada. Não arrepiei. Não senti nada. Primeiro, vive de sentimento. Né? Vive de sentimento. Isso não é bom. Não é ruim ao extremo. Porque faz parte do nosso ser. Mas confiar só nos sentidos não é bom. Mas existe um pessoal que, infelizmente, eles imaginam que para a pregação ser boa, ele precisa ficar emocionado. Mas, eu quero dizer que a palavra de Deus, Isaías fala, que nunca volta vazia. Se ela nunca volta vazia, como que ela não é importante aquela pregação para você? A pregação, ela nos recorda de algo que estávamos fazendo errado no passado, para a gente mudar. Ela fala de algo que estamos fazendo de errado no presente, que é para a gente se consertar. E ela nos alerta que nós podemos cair no futuro. Sendo assim, toda pregação fala com você. Sendo assim, toda palavra de Deus fala contigo. Porque Deus não seria calunioso em dizer que a palavra dele não volta vazia. Ou ela trata do nosso passado, ou ela trata do nosso presente, ou ela nos adverte para o nosso futuro. Se o que eu estou falando aqui nada se aplica a você, feliz, ótimo. Cuide para que nada disso aconteça no seu futuro. Pregação contra você. Se o que eu estou falando aqui diz respeito a algo do seu passado e você se consertou, amém. Deus está te lembrando que você se consertou e está feliz com isso. Se o que eu estou falando aqui diz respeito ao teu presente, muda, porque Deus quer que você mude. Não se esqueçam nunca da figura do menino. Inocente, mas confiou plenamente no pai. Então, a nossa origem, o nosso modelo foi Deus, somos imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança ela foi bastante maculada com a queda, mas ainda há algo dessa imagem e semelhança com Deus. Por isso que somos adquiridos. Agora, com relação à origem, qual é a nossa origem? Deus. Nós viemos de Deus. A nossa origem é o divino. A nossa origem é Deus. Nós manifestamos a graça de Deus. Nós somos amados do Pai. Ele fala que nós somos a menina dos seus olhos. Quem se preocupa com a menina dos seus olhos? Deus se preocupa conosco. Deus quer o melhor para a nossa vida. Deus está fazendo o melhor para a nossa vida. Esse é o momento que Deus quer agir na nossa vida. Nós devemos nos render a Deus. Devemos buscar a Deus com confiança. Devemos buscar a Deus com fé. Devemos crer que Deus é poderoso para fazer cumprir tudo o que Ele prometeu. E o que Ele nos promete com mais clareza é o céu. Nós vamos morar nos céus. Eu sempre digo, não conheço o que se passa na sua vida. Não sei das suas angústias. Não sei das suas dificuldades de raciocínio. Não sou capaz de imaginar as dúvidas que você tem. Mas creio que assim como eu, você tem dificuldade. Creio que assim como eu, você tem dúvidas. Creio que assim como eu, você sofre nessa vida. Mas nós temos uma esperança. Nós somos esperançosos. Nós temos um Deus que nos garante. Ele falou e vai cumprir. Ele é conosco. Ele mandou seu filho. Ele vive no nosso interior. Deus é bom. Deus é bom. A Bíblia fala que Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele quer o melhor para nós. Ele tem feito o melhor para nós. Ele tem feito o melhor para as nossas vidas. Ele se revelou a nós. Imagine se esse Deus maravilhoso ficasse escondido, não se revelasse aos nossos corações. Imagine se esse Deus ficasse calado. Imagine se esse Deus não falasse para nós. Imagine como nós poderíamos alcançá-lo. Como nós poderíamos saber da sua existência? Amado, o fato de Deus ter se revelado, não há bênção maior do que essa para as nossas vidas. Não há bênção maior. Não existe bênção maior do que a revelação de Deus. Imagine, Deus olhou para a terra e resolveu revelar-se a nós. Deus nos ama. Deus quer curar todas as nossas feridas. Mas Deus nos prova. Porque ele quer o melhor para a nossa vida. Existe sempre aquele questionamento. Se Deus sabia que a mãe ia pecar, por que deixou que ela não pecasse? Se Deus sabia que Satanás ia tentar, por que deixou que Satanás tentasse? Não há carga que você não possa levar. Porque ele fala que a carga é dada conforme a capacidade. E quem capacita é Deus. Temos que deixar de ser orgulhosos. Primeiro pecado que aconteceu no céu. Satanás era orgulhoso. Segundo pecado que aconteceu na terra. Eva e Adão foram desobedientes. Relacionar com Deus é confiar, acreditar, buscar a Deus e saber que Deus tem o melhor, tem o melhor e nos garante o céu. Devo ter falado uma vez que no céu não entra ninguém com grande sonho. No céu não entra ninguém devendo ser asa. Porque no céu não haverá isso. No céu não haverá isso. Isso é momentâneo. Isso é da vida. Isso. Pecado. Pecado lá atrás. Macularam a grandeza. Alguém pecou. Nós pecamos. Isso é natural. Mas. Cristo nos justifica. Deus nos garante o céu. O Espírito Santo de Deus nos consola. E é Ele que nós devemos buscar. Concluindo, eu disse aqui que nosso relacionamento com os semelhantes, devemos fazer a eles o que desejamos que eles façam para nós. Mas no nosso relacionamento com Deus, precisamos reconhecer enfaticamente que sem Ele nada somos. E que a única e verdadeira forma de agradar a Deus é obedecer-lhe, reconhecer nossa dependência e assim glorificá-lo. E a partir daí gerar frutos, frutos que se originam em Deus e que passam por nós. Dependemos de Deus, confiamos em Deus, pois sabemos que Ele quer o melhor para a nossa vida. Agora, este reconhecimento não pode ser estático, de contemplação. Mas deve ser sim manifesto através de ações, atos de bondade, amor ao próximo, e que esses atos e ações fluam através de nós e que não sejam gerados por nós. Amados, a Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. Deus usa homens para abençoá-los. E nós, enquanto santos, humildemente, nos colocar nessa posição de rendição e pedir para que Deus, de fato, nos use para abençoar a nossa família, para abençoar a nossa comunidade, para abençoar a nossa quadra, para abençoar a nossa cidade, para abençoar o nosso estado, para abençoar o nosso país. Deus é capaz de fazer isso. Deus quer fazer isso. E Deus, Ele vai fazer isso. Professor Deus. Amado Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor falou aos nossos corações. Eu sei que o Senhor capacitou a nós para que pudesse ouvir a tua palavra. Que essa palavra, Senhor Deus, possa ficar remoendo nossas mentes. Que essa palavra, Senhor Deus, possa ficar remoendo nossa vida. Que nós possamos entender, Pai, que nós somos criados para glorificar. Que nós somos criados para render louvores ao Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidados que são seus e nós somos seus. Não por opção nossa, mas porque um dia o Senhor se olhou para nós e se revelou a nós. E nós, humildemente, nos rendemos. Somos gratos a Ti pelas bênçãos derramadas nessa igreja. Somos gratos a Ti, Pai, pelas bênçãos derramadas sobre cada vida. Eu creio, Pai, que a oração de início ela foi respondida. Aquele que entrou com o coração pesado, aquele que entrou com dificuldade, Aquele que entrou com algum problema, seja no aspecto físico, espiritual, psicológico, eu creio que o Senhor derramou as suas bênçãos sobre a vida de cada um. É uma oração grata, sincera, que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Segunda-feira, nós temos todo dia na palestra sobre o aula que dura até umas 20 horas. Quarta-feira, nós temos reunião de oração, 19h30. E eu gostaria de estar comunicando que nesta semana nós teremos um percebimento dia 14 e outro. Dia 15, da Semana Jordina. Dia 16, do Espírito. Gostaria de estar chamando. Você quer? Do Espírito Santo. Vou te amar. Bom, João. Sim. Gostaria que o senhor orasse por aniversariante. E logo a seguir, imediato, se tivesse já pensado na sua. Eu chego aqui, essa mensagem está conversando. Sim. Eu sei que você tem algumas noções, dia 30, porque você realizar o bazar da nossa igreja. Dia 16, é sábado que vem, eu em Carlos, da Molina, Carlos Especial, dos Jovens, chama-se Carlos Surprise, começa de 16. 6 horas, vai ter esporte, cadeiras, músicas. Então, os jovens, a partir de 13 anos, a gente vai fazer participar comigo e os alunos. E nós vamos providenciar a condução para saber quantos jovens irão para a gente poder ficar cidade de banco, cidade de carro. Não vai ter custo nenhum. O máximo, se for, é a van, né, que a gente vai contratar, dependendo da quantidade de jovens. Quantos anos? 10? Igreja, vamos ficar de pé? Estenda as suas mãos para a direção ao nosso irmão Luiz. Mas aqui. Tá bom. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por essa vida, Senhor meu Deus, que o Senhor tem colocado para buscar o Senhor, para conhecer mais de Ti. O Pai tem colocado uma família cristã, uma família que tem esperança no Senhor, uma família que crê no Senhor. Pai, continue abençoando essa vida, Pai, que ele seja referência no ambiente onde ele vai, Pai. Que as pessoas possam ver nele a manifestação do Seu amor, a manifestação da Sua alegria, Pai. Que o Luiz possa crescer em graça, em alegria, na presença do Senhor. Pai querido, peço também por Georgina, Pai, que o Senhor possa abençoar aquela vida, que o Senhor esteja com ela onde quer que ela esteja, Pai. Que ela cada dia tenha sede de mais e mais buscar em Ti, ó Pai. Fortaleça, ó Pai, no espírito. Fortaleça, ó Pai, no físico. Fortaleça no psicológico, meu Deus. Também, meu irmão Lolo, Pai, sempre com ele, Pai. No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, enfim. Um ambiente onde ele esteja, Pai amado, em sua família. Esteja abençoando, fortalecendo. Derrama o Teu Santo Poderoso sobre a vida desses tão aniversariando. Cuida deles, ó Pai amado. É a oração que nós fazemos, sincero e agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém. Parabéns. De pé, pessoal, vamos proceder à oração. Eu confesso que eu não tenho experiência como pastor. E eu vou buscar, se os irmãos quiserem acompanhar, é 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. Essa é a bênção pastoral. No Antigo Testamento tem a bênção sacerdotal, que é a bênção de Arão. Mas essa é a bênção pastoral. Algumas versões está 2 Coríntios 13, 13 e outras versões está 2 Coríntios 13, 14. Vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Obrigado, senhor. Viu? Obrigado. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Tudo bom? Deus abençoe, irmão. Tudo bom? Tranquilo? Deus abençoe, irmão. Está tudo bem? Tá bom, graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Calor, né? Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Feliz aniversário de Kiko. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deixa ligado lá no microfone. Ah, não, tá.